Bem-vindos ao OrionCast 37. Hoje nós vamos falar um pouco do passado, do presente, do futuro. E nós não vamos falar do De Volta para o Futuro e nenhum desses filmes aí de viagem ao tempo. Porque essa viagem ao tempo que a gente vai falar hoje é uma coisa muito complicada. Hoje vai ser o Assassin's Creed. A gente vai falar um pouco do Assassin's Creed 1 com o nosso especialista de Assassin's Creed 1, Palos. Vamos falar um pouco. O Assassin's Creed Zófilo, sei lá. Vamos falar bastante do Assassin's Creed 2, que é um jogo muito melhor do que o Assassin's Creed 1. E aí temos o resto de nós, que é um pouco especialista nisso, né? Que todo mundo jogou o 2, mas só uma pessoa jogou o 1. E conosco hoje temos eu, Cetista, o Palos, o Hyde e o Mr. Bubbles. E você sabe já... que o burro sempre vem na sempre vai na frente. Você nem sabia o que falar, você caguejou. Você sabe que porque você foi o último. O burro, né? Vem na frente, né? Você porque sabe. Você foi o último e você não sabia. Você falava que era eu ou você. O burro é sempre o último, cara. Por isso que é burro, que ele vem por último. Mas quando os últimos são os primeiros, ele vira jumento. Tá bom. Então vamos pular pros comentários, vai. Chega dessa putaria. E agora vamos aos comentários, que aparentemente o número de comentários anda diminuindo, né? Acho que a minha maldição teve o efeito oposto do que ela deveria ter tido. Então hoje a gente vai ter uns comentários meio escassos, assim. Então, fala aí, Hyde, quais são os comentários, os poucos comentários que a gente teve até agora? Vamos lá. O Enogueira Júnior, ele falou que a E3 todo ano apresenta algum fail, né? Acho que é verdade. Isso acho que a própria E3 é um fail, né? Tá virando fail. Ah, não sei, depende. Tá cada vez pior. Eu acho. A da Capcom esse ano, se vocês viram a coletiva de imprensa da Capcom lá, nossa senhora, cara, foi um fail atrás do outro, assim, tipo, eu ri muito, foi muito engraçado, foi pior que qualquer outro fail de qualquer outro ano, assim. Se vocês não tiveram a oportunidade de ver a coletiva de imprensa da Capcom desse ano na E3, assistam, porque minha nossa senhora. Esse ano eu gostei da E3, foi legal, pô. Exceção. Não, mas, sei lá. Então, a gente foda, E3 é foda pra feio. Ele também falou do Engage, né? Que foi o maior fail de portátil da história. Mas apesar que eu não sei se ele ganhou do Virtual Boy, hein? Eu acho que o Virtual Boy foi pior ainda que o Engage. Mas o Virtual Boy não era portátil. Ah, não, a ideia dele era ser um portátil, né? Apesar de pesar portátil. Quase 3 quilos, mas era um portátil. Sei lá. Cara, eu vou falar, hein? Quando eu tava fora, quando eu tava lá nos Estados Unidos, eu quase comprei um Engage, cara. Eu lembro que eu tava na loja de videogame e eu tava querendo comprar um jogo de PS2. Que eu até comprei o Blood Rain, cara. Que foi uma bosta, foi um dos piores jogos da lista de piores jogos. Foi um dos meus piores jogos, né? Foi nesse mesmo dia. Cara, esse dia o fail estava comigo, né? Porque eu comprei o Blood Rain e eu quase comprei o Engage. Aí eu olhei pro Engage, assim, aí eu fiquei pensando, cara, parece ser legal, tem celular e ele tem uns jogos e tal, uma coisa legal. Aí eu fiquei olhando, aí eu vi o esquema de botão dele, assim, aí eu pensei. Aí eu perguntei pro cara da loja lá quais jogos que tinham. Aí ele falou, sei lá, 2, 3 jogos que tinham pra ele, não sei. Mano, quase que eu comprei, cara. Aí eu não comprei, aí depois passou uns meses assim, ele completamente foi destruído, né, Engage. Todo mundo zoou, foi aquela bosta. Eu pensei, cara, se eu tivesse comprado essa porra do Engage, eu ia jogar fora, tinha, né? Tinha se ferrado mesmo, né? Você foi pra comprar porcaria mesmo, nos Estados Unidos. Foi foda, era melhor, né? Ter ido pro Paraguai, velho. É verdade. Ai, fala aí, mano. Ele falou mais também do 64, que foi um fail, né? Também não dá pra afirmar que foi um fail. Não dá pra dizer que o videogame foi fail se ele teve 2 Zeldas, cara. Não dá pra então falar. É verdade, teve isso. 2 Zeldas, já pronto. Ele foi um fail em vendas, né? Mas eu entendi o que ele quis dizer. Foi um fail tecnológico, assim. Tiveram a oportunidade de dar um up, a Nintendo teve a oportunidade de dar um puta de um up com o 64, mas decidiu ficar no passado e se fudeu, né, cara? É, feio porque era cartucho, não era CD, né? É, foi uma estratégia errada. É isso. Estratégia errada mesmo. Então, o ARS Killer postou o link do racismo da Sony, né? Que a gente não colocou no post lá, ele completou o nosso cast. E valeu, também... que foi um fail nosso, ele consertou um fail nosso, valeu, cara. Ele postou a lista de jogos do 32X, né? A gente falou não, ele postou a lista completa dos jogos do 32X. Que cabe num mural de um fórum de um cast. Cabe em um post de fórum. É um artigo, cabe... né? É um artigo do Wikipedia. E ele ficou chateado com o Meimal, cara, que o Meimal zoou ele, que ele tinha 3 jogos lá. Ele ficou chateado com você. Não, ficou chateado com o Meimal. Ah, você falou assim: ah, legal, você tem 3 jogos, hein? Parabéns, muito legal. Ah, é, não deu a mínima atenção, né? Mentira, isso foi quase uma verdade. Isso é uma inverdade e uma falácia. Tá gravado, cara. Tá lá no mural. Ele falou, vamos repetir. Traz o áudio aí, Mr. Bubbles. Traz o áudio aí. O Ars Killers falou que tem 4 cartuchos de 32X. Ele tem todos, né? Ele tem todos. Ele tem todos do Brasil, né? Ele tem 4 cartuchos de 32X e não... O maior colecionador de 32X do Brasil. Então, parabéns, Ars Killer. Eu não sei se a gente tem que te parabenizar ou, sei lá, se te peninha, mas... Sei lá, parabéns, cara. Você tem 4 cartuchos aí. Ah, ele falou... traz o áudio aí, foda. Ele falou lá no mural, que ele falou... Não, eu sei que o Homem Mal tem que fazer a parte dele, não sei o que lá, mas eu tenho muito orgulho da minha coleção. E foi isso que ele falou. Lê lá, você não tá lendo o comentário, cara? Sei. Ok. Não, desculpa aí, mano. Você... agora sem sacar, é verdade, pô. Eu não tenho... Eu perdi o meu Atari. Até hoje eu queria ter pelo menos ele num museuzinho aqui em casa. Eu tenho meu Super Nintendo ainda. Isso, pelo menos, eu tenho orgulho disso. Ah, e aí, que mais? Teve o Jori, ou a Jori, não sei, que falou que a campeã de fails é a Level Up, que teve um campeonato aí que fizeram e eles atrasaram 8 meses pra dar os prêmios, né? Nossa senhora, então, cara. Foi o Level Up. Ah, mas se eles entregaram os prêmios no fim, fail seria se tivessem entregado mais porra nenhuma, né? Então, sei lá. Ah. Não, foi fail pelo tempo, mas pelo menos entregou, né? Fail é eles terem um jogo tão chato quanto o Ragnarok. Isso é um grande fail. É um fail mesmo. Uhum. Ah, eu queria falar aqui também que a gente falou que o General J fez o review do... Tá fazendo... Review não, um detonado, né? Do Symphony of the Night. Né? Só que não é só ele, é o Big Smoke também. Ele tá aqui indignado com a gente esqueceu mesmo. Foi outro fail. Ah, então hoje a gente pode falar que é só do Big Smoke e no próximo a gente tá fala aqui, que é dos dois. Tá bom, entendeu? Então vamos falar. Tem um detonado, só do Big Smoke. É, que ele fez, né? Que o Big Smoke fez sozinho, sem mais ninguém, do Symphony of the Night. Então valeu, Big Smoke, ó. Todo mundo entra aí pra ver. Acessa. Vou colocar o link aí de novo, detonado do Big Smoke. Põe o link do detonado do Big Smoke. É, isso aí. Perfeito. Então, valeu, cara. Eu também só queria também lembrar pro pessoal que, assim, vocês veem a gente comentando aqui o que o pessoal posta, porque o assunto que a gente comenta aqui sempre segue no mural aí, né? Então, a gente também continua comentando junto com o pessoal. Então, assim que você acabar aqui de ouvir o cast, pode continuar que o conteúdo do assunto sempre continua lá nos comentários. Isso, a gente sempre continua a conversa por lá e estende, né? A gente tem um tempo fechado para fazer o cast. Então tem várias coisas que a gente gostaria de falar que não fala, que vocês vão comentando aí no mural e a gente vai complementando, né? Teve então... até o caso do Red Dead Redemption, né? Você disse que a gente não ia dar tempo de falar do multiplayer dele, que acabou comentando lá nos comentários mesmo, né? É verdade. Então é assim, lá é o canal pra gente sempre aumentar o assunto, né? Falar de tudo que a gente não conseguiu e trazer ideias novas, né? Tirando feedback de melhorias que a gente pode ter e tal. Então, o mural, ele tá basicamente para vocês conversarem sobre o que a gente falou, se concorda ou não. Então, assim, usem sempre dele. A gente sempre fica de olho nos comentários para falar aqui e citar vocês, citar o que vocês comentam. E para vocês fazerem parte da conversa também, né? Infelizmente, o Skype não consegue aguentar muita gente junta falando ao mesmo tempo. Não cabe nem a gente, né? Não cabe escutando nem a gente direito, mas se tivesse um mega ultra Skype com 50 milhões de giga de banda e coubesse todo mundo, a gente fazia um com 50 pessoas falando e dava um jeito de arrumar. Ah, putaria, ia ser, né? Muito bom, hein? Ia ser interessante. Então, mas como não dá, então o mural é a nossa feira, cara. Então deixe sempre comentários aí. Pra gente continuar o assunto e sempre deixando ideias de assuntos novos também. Se vocês quiserem falar de mais algumas coisas específicas, pode deixar aí, a gente sempre leva em consideração. Teve até um, acho que foi desse que teve um comentário de um cara aí, que eu não sei quem foi que comentou, que falou pra gente fazer cast de jogo de guerra. Sim, foi. Tá anotado, foi, né? Eu topo. Então, de jogo de guerra, isso seria legal, tipo Medal of Honor versus Call of Duty, que é uma guerra de jogos de guerra que já vem acontecendo há muitos anos, né? Uma coisa legal, e depois veio o Halo aí pra dar um mix aí nesse... Halo versus Killzone, né? É só pra Halo dar o Killzone. Crédito aí, foi o Jonas que pediu isso. Isso, Jonas. Então, então assim, vamos, pode deixar aí, a gente sempre leva em consideração, foi uma boa ideia, a gente vai ver se a gente cria algum foco legal pra essa ideia aí, e vambora, cara. Deixe sempre comentários aí, mandem e-mail, qualquer coisa que vocês quiserem, a gente adora saber se a gente tá falando merda ou mandando bem. Então, valeu aí pelos comentários e vamos pular pro nosso assunto principal agora, né? Chega de ficar fazendo jabá pra nós mesmos. Enrolação, né? E agora vamos para o nosso assunto principal, Assassin's Creed. E como sempre, a gente começa por onde tudo sempre começa, né? No passado, há 500 anos atrás. Não? Não? Opa, Luz, não faz assim. Eu sei, não, tá bom. Então começa agora, depois vai para 500 anos atrás, depois volta para agora, depois vai para 500 anos no futuro, depois o que acontece? Nossa, fiquei confuso. Cara, eu já. Paulo, começa você, Paulo, que o cientista tá loucaço. Vamos lá. Como é que começa o Assassin's Creed 1? O que rola? Como é que é o começo da história? O começo do começo de começar? Vamos lá. Assassin's Creed 1, ele começa no ano que o mundo vai acabar, em 2012. E... Maravilha! Uma maravilha, né? Que ótimo começo, né? Já começa no final, né? É. O personagem principal do jogo, ele é o Desmond Miles. Ele não é o Desmond e também não é o Miles do Lost. Ele é uma mistura dos dois. Nossa. E ele é um cara que foi sequestrado, né? Por uma indústria. E essa indústria, ela tem uns lances de querer fazer umas pesquisas com memória, né? É a indústria Abstergo. É maldita Abstergo. Maldita Abstergo. E essa indústria, ela faz essas pesquisas e, na verdade, o objetivo dessa indústria, ela coloca o Desmond no Animus, né? Que é uma máquina que faz a pessoa... Que anima a pessoa. É ritmo! Essa máquina, ela faz com que as pessoas de fora, elas tenham acesso às memórias do Desmond, né? Então ele pega, começa o jogo você com ele, nada demais. Você deita na máquina e a partir do momento que você deita na máquina, aí sim o negócio começa a ficar interessante. Que você é transportado para 1191, ano da Terceira Cruzada. E lá você joga com um antepassado do Desmond, que atende pelo nome de Altair. My friend. Iblahad. Que eu não vou pronunciar de novo, mas que significa filho de nenhum. Não, você pode também chamar ele de Altair, my friend, porque todo lugar que você chega tem alguém. Altair, my friend. Pode se chamar Altair, my friend também. É válido. O cara é um assassino, mas é popular, né? Ele tem muita cara, né? É foda, mano. Ele não é nada discreto, ele não é low profile. Aliás, até no 2, né? Tipo, todos os assassinos andam com a mesma roupa, andam escondido e, tipo, ninguém sabe que é assassino. Falta só não, plaquinha, ele... né? Eu sou assassino. Só falta falar, oi, beleza, eu sou um assassino, você pode me dar um pão aí, por favor? Porra, mano. Mas vai aí o Altair, blag. Então, aí, conforme a história vai decorrendo, né, você vai tomando ciência que, tipo, na verdade, esse laboratório que está conduzindo as pesquisas, ela é, tipo, uma versão meio que moderna dos Templários, né, que eram o pessoal da igreja, na época da Terceira Cruzada. É, foram, quem viu Indiana Jones e a Última Cruzada lá, o Templários, foram os Templários que estavam tentando achar o Cálice Sagrado, não era? É, são soldados a serviço da igreja, né? Templário é isso. Mais ou menos isso, porque assim, quando eles, conforme o jogo vai se decorrendo, você percebe que o objetivo dessa organização, na verdade, eles querem tentar localizar um pedaço do Éden. Entendeu? Esse pedaço eles acreditam que está escondido nas memórias do Miles. Mas o que seria esse pedaço do Éden? É uma relíquia? É uma informação? Que diabos? Uma costela. Umbigo. Uma folha de parreira. Uma maçã, né? Uma cobra. Uma Então, eu acredito que, pelo que eu entendi, é uma pedra. Entendeu? Seria uma relíquia. Então, a gente foi muito mais criativo. Com certeza. E aí o jogo vai decorrendo, tipo assim, o jogo começa, beleza, você tá lá e você tem uma missão. Aí nessa missão, sua missão é justamente tentar pegar essa relíquia, né, que tá com um templário mó fodão lá. E isso no passado, como Altair, certo? Você jogando como Altair. Não sei se ficou explicado, né, mas o Desmond, que é o principal, ele usa a máquina, a Animus, pra se transportar para as memórias do antepassado dele, que é o Altair. Exatamente. Tipo, via viagem astral, mais ou menos, né? Ele volta no tempo só no pensamento, e aí ele tem as lembranças do que na verdade, aquilo já foi feito, né? Você joga, mas você joga como se fosse aquela aventura do Altair, né? Ele já fez. É como se ele estivesse lembrando aquilo. E o engraçado também, isso acontece no 2 também. Você sabe pouco da história do Desmond, mas você sabe bastante da história do Altair, que é o antepassado dele. Então, o cara que você tá jogando no jogo inteiro, teoricamente, é o Desmond, porque você tá na mente do Desmond. Só que passado dele, história dele, você não tem tanta quanto você tem da história do Altair, que tem um começo, meio e fim, assim. É, entendeu? Que é a mesma coisa no 2 com o personagem 2. Então, é uma dinâmica... bem única, assim, né, que todo mundo tá muito acostumado a ter só um personagem principal. No Assassin's Creed você tem dois, basicamente, né, que é o Desmond e o antepassado dele. Depois todos os antepassados, né, mas continua explicando da dinâmica de jogo que eu te interrompi. Aí o jogo começa e você acaba cometendo um epic fail, né, que é você é pego por esse cara, um dos caras que tava com você, que eram três, né, é morto, e aí você volta pra sede do monastério dos Hassassin, acho que é assim que pronuncia. Nossa, os Hassassin é os mesmos do Prince of Persia, lá? Boa pergunta, então. Aí você volta pro monastério e o líder dos assassinos, ele pega e te pune. Ele tira todos os seus... Aí você acaba perdendo todos os seus poderes, a sua barra de vida diminui. Metroid, hein? Symphony of the Night. Metroid do caralho. Aí ele te dá uma missão que você tem que matar, se não me engano, são 9 figuras da época. E aí você começa a sua jornada, né? Legal. E aí, o jogo todo passa nisso? Para as 9 pessoas que você tem que matar? Tem alguém famoso? Não que eu lembre de cabeça. Eu joguei pouco do 1. Eu joguei bem pouco, assim. E ele é bem parecido com o 2, assim, que é o que eu joguei mais. Mas a reclamação que eu ouvi na época, você que jogou pode me confirmar, é que ele é muito repetitivo, as missões, né? Porque a maioria das missões são de roubar alguma coisa ou de matar alguém, não é mais ou menos assim? Exatamente. Então, aí, beleza, você começou o jogo, aí você tá na cidade e sem nenhum dos poderes, e aí você tem que ir, tipo, explorando a cidade, aí até chegar ao momento que você mata a primeiro personagem. Mas, assim, as dinâmicas do jogo são basicamente pegar as bandeiras, escalar torres muito altas e pular lá de cima dentro de carroças de feno. Isso é ótimo. Né? Isso é bem dois mesmo, Você pula de 400 metros, cai no feno. Mas assim, né? Amortece tá tudo, né? Ele dá aquela batidinha no peito, né? Pra tirar o excesso. Puf, pronto. E percebam que ele sempre cai de bundinha. Então isso é uma coisa meio estranha, né? E basicamente isso, cara. Aí você, conforme o jogo vai se desenrolando, você vai cometendo os assassinatos e tals, e vai ganhando novas armas, entendeu? Aí tem... Um fail do 1 também que eu ouvi falar é que tinha vários bugs, né? Depois de cavalo voando, atravessando parede... Não, mas aí era um Pegasus, né? Não, fácil explicar. Não, fácil explicar. Cavalo voando é Pegasus. Próximo bug, qualquer outro? Não, foi um cavalo que comeu um gavião, mano. Aí teve um unicórnio com asas. É você que não entendeu o contexto. Não. Era uma criatura... Era um summon, pô. Verdade. Então, aí falando um pouquinho da jogabilidade, tipo, as suas ações elas são divididas em dois tipos, em low profile e high profile. As de low profile são aquelas ações tipo, mais furtivas, assim, tipo, matar um cara com a sua lâmina escondida, entendeu? Que, tipo, ele tem várias armas. Uma delas é justamente essa lâmina que ele guarda, tipo assim, que fica no braço dele e que o ele punho, só tira. Né? É a marca, até a marca do jogo, né? É a marca do jogo, né? E ele só ativa a lâmina quando ele tá perto de alguém e ele provoca um ferimento letal e ninguém percebe, entendeu? Na maioria das vezes. E dentro disso tem, tipo, quando você tá em low profile, as pessoas, os guardas das cidades não, tipo assim, eles têm uma dificuldade maior de te perceber, né? Porque Assassin's Creed é bem isso, tipo, é um jogo que você tem que ficar stealth. Exatamente. Então... tem até uns monges no 1 que, assim, você entra no meio desses monges que tem uma roupa até meio parecida com as suas, mas não tão colorida. E você, quando você tá no meio daqueles monges, você fica meio que invisível à visão dos guardas e das pessoas que estão te procurando. É que ele se camufla, ele se mistura no meio do povo, se né? Se misturar na multidão. É que os assassinos, eles são tipo os ninjas, né, do ocidente, assim, né? O negócio deles é matar silenciosamente sem ser percebido. Mas assim, você chegou a jogar algum outro jogo furtivo? E se você jogou, qual a diferença mais de furtividade que o Assassin's Creed teve que outros jogos como Metal Gear Solid e tal? Porque aqui também é um jogo furtivo, tem. Tipo, qual que é a grande diferença entre os outros jogos de furtividade e o Assassin's Creed? Nossa, você conseguiu usar furtividade duas vezes na mesma frase, parabéns. Furtividade. Cara, eu crio os meus próprios achievements e eu ganho os meus próprios achievements. Inacreditável. Então, eu não sinto muita diferença, não. Tipo, no Metal Gear você conseguiria se camuflar virando uma caixa, né? Que a maior lembrança que eu tenho de Metal Gear é essa, né? Você se camuflar virando uma caixa. No meio de qualquer lugar, né? No meio de qualquer lugar, ninguém mais te notava. No Assassin's Creed também tem uns lances assim, tipo, as pessoas estão te percebendo, você vai lá, senta num banco, pronto, você tá invisível. Ou então você tá correndo pelo telhado, as pessoas estão te vendo, você entra tem tipo uns quiosques, assim, bem entre aspas mesmo, quiosques nos telhados, você pronto, pulou lá dentro, ninguém mais te acha, entendeu? Então, é tipo assim, é uma furtividade, mas ela é meio forçada, eu achei, entendeu? No mais, a jogabilidade dele, ele é o mestre do parkour, ele é meio Prince of Persia, né? É totalmente Prince of Persia, né? É tudo meio automático, você chega perto da parede, ele já sai escalando e sai pulando pra cá e pra lá. O que mais que tem de legal? Ah, um lance bacana do Assassin's 1 é a Eagle Vision, né? Que é tipo uma visão que... A tela fica toda azul e você consegue perceber, tipo assim, diferenciado por cores, quais são os seus inimigos, quais são os seus alvos e quem são as pessoas normais, que normalmente ficam em azul, os alvos em amarelo e os inimigos em vermelho, se não me engano. Acho que tem missões que você tem que usar, né, pra encontrar o inimigo que você tem que assassinar, né? Uhum. Isso tem no Batman também. Também tem no Batman. Que também é da Ubisoft, né? Usar a mesma... É a mesma engine, né? Só trocar os personagens. Não, beleza. Então, tem mais alguma coisa específica que você acha legal falar do 1, Pavos? Cara, só que ele é um jogo muito legal nos 10 primeiros minutos e que depois ele fica extremamente maçante, repetitivo. Não tem multiplayer e não tem, assim... Eles têm uma coisa que é... Eles não tem nada pra forçar um fator replay... por mais que seja ruim, mas, meu, depois que você jogar uma vez, ou que você jogar 20 minutos, você vai saber a mesma coisa, a única diferença da história, né? Mas, meu, não é um jogo muito atraente, não. Tem demo? Mas, Acho que não. Ah, então fizeram já por causa disso, nem né? Demo. Nem demo tem o jogo. Porque se 10 minutos, é jogar 10 minutos sem enjoar, então baixa demo, joga demo, não. Joga 10 minutos, é. Você sabe tudo. O problema é resolvido. O Assassin's Creed 2, ele tem muitas características que, assim, aumentaram, eu acho até de jogabilidade, para outros jogos, não só pro Assassin's Creed, para jogos parecidos com o Assassin's Creed, mas tem muito jogo que tinha que imitar o Assassin's Creed 2 em várias coisas. Mas então, como a gente sempre falou, vamos começar do começo indo pro passado, né? O 2, ele começa com o Desmond fugindo da Abstergo, né? E aí depois a gente fala meio sobre essa ligação do que aconteceu entre o 1 e o 2 para ele conseguir fugir. E aí ele vai pro templo lá, pro esconderijo dos assassinos no tempo moderno também, né? E aí quando ele chega lá tem uma Animus também, mas é uma Animus melhorada, é a Animus 2.0. O que é muito estranho, que uma gangue de assassinos que está sempre escondida e não tem muito dinheiro tem um equipamento melhor que uma indústria que nada no dinheiro, né? Mas essa parte a gente geralmente pula, né? Então vamos ser iguais e vamos pular. Só faltava eles terem uma Animus portátil, né, velho? Porra, tipo um óculos é a Animus, né? Você põe um óculos... Você dorme no... O projeto Virtual Boy, né? O Virtual Boy era um Animus, cara. Então, aí quando você chega lá, você conhece algum dos personagens assassinos e tal, e você entra no Animus de novo, pra você, dessa vez, pegar jogar como outro descendente seu, chamado Ezio Auditore da Firenze. E você tá na Itália dessa vez, em acho que é 1470 alguma coisa. No finalzinho de 1400, né? No finalzinho do século... Alguém me ajuda agora. Século 15. Século 15, é sempre um século acima, pô. Tanto que ele tá no século 21. Exato, o número sobe, né? Nossa senhora. É ali, e assim, é o Ezio, o irmão dele, né? A primeira cena, quando você volta lá, você entra no Animus 2.0 e você volta pra essa história desse descendente específico, o Ezio com o irmão, vocês estão brigando contra os Borgias, né? São os Borgias mesmo, né? O sobrenome é uma família rival deles, né? Não lembro. Mas você pulou a parte que mostra ele bebezinho nascendo, velho. Ah, sim. Eu achei muito forçado. É horrível. É horrível, também achei horrível. Vou ser sincero. Só faltava você ser abandonado e ser criado por uma loba. Aí era o mais clichê de todos. Ele começa metendo a porrada que é pra falar que ele é porradeiro. Desde pequenininho, você pega e mexe o analógico e ele começa a dar soco no pai dele. Aí o pai dele fala: ô, esse moleque vai ser um porrador, hein, quando crescer, meu. Não é assim. Fica a ser um morto. Ele nasceu morto, aí o pai dele falou: não, luta, você consegue ficar vivo e tal. Aí você tem que mexer o analógico pra você reviver. Aí você revive e ele fala: ah, esse vai ser um lutador. Caralho, vocês já estão cagando em cima do jogo, né, caralho? mas é zoado aquela parte, é zoado. Não, zoado, a parte é zoada, mas não é tão zoada quanto eles estão falando, que o moleque sai dando soco. Porra, também não é assim. Nasce dando uma voadora já, né? Ele já nasce da mãe dele, assim, com o cordão umbilical, usando como corda pra poder dar um chute. Ele arranca na mordida o cordão umbilical. Nossa. Então, aí ele nasce. Você até ganha um achievement depois que ele nasce. Então, aparentemente, você nascer, você já ganha um achievement. Então, todo mundo que já existe hoje no mundo já tem um achievement. Espermatozoide winner. Espermatozoide winner. Não, ganhou a corrida. Então, aí aparece essa cena dele e o irmão dele brigando com essa família, que são templários, né? E você, depois você descobre que você faz parte dessa guilda de assassinos e tal. E eu achei a história, então, primeiro só meio pegando um pouco da parte da história, a narrativa é muito legal, porque a primeira parte do jogo, você meio que conhece bastante da sua família, então você faz missão pra sua irmã, pra sua mãe, pro seu irmãozinho caçula, você faz irmão, você... você faz irmão, né? Você passa por algumas coisas, por briga com o seu irmão mais velho, você faz algumas missões pro seu pai. Então, assim, o jogo, ele monta uma narrativa legal de você começar a se importar com a sua família. Tipo, que a sua família é legal, eles se importam com você e tal. Aí é legal também pra mostrar a jogabilidade, né? Eles aproveitaram tanto pra mostrar a história do Ezio, né? Aí mostra também que ele é bem mulherengo, mostra que ele é um cara que briga mesmo, como mostra no começo. E ele usou essas missões aí que mostra a família dele também para mostrar a jogabilidade, que aí você tem que usar o esquema de pular, de correr aqui. Bom, a gente fala. Basicamente é um tutorial introdutório. É um tutorial bem feito, né? Aquele tutorial. Bem elaborado. Eu acho que é um tutorial que ele. Ele serve dois propósitos, né? Ele serve como tutorial para você conhecer a cidade. Conhecer os tipos de missões, porque cada missão que você faz para cada membro da sua família é um tipo de missão diferente que você vai poder fazer pro resto do jogo. Então eles dividiram bem isso. Até o do Petrúcio, né, que é o seu irmão caçula, as missões de você pegar penas, né? E aí você tem que pegar 100 penas no jogo inteiro. Que até, né? Agora não entendi pra caramba. Que serve. Então, mas eu só pra, é só pra desbloquear um ativo. Mas o jeito que eles fizeram da narrativa do jogo é legal. É bacana. Esse negócio de pegar pena. Mas eu concordo, é só pra pegar um ativo. Mas vamos lá. Então, até legal tentar traçar um comparativo entre o Altair e o Ezio, né? Tipo, o Altair, você percebe, quando você joga um, você percebe que ele é um cara que ele nasceu assassino, ele foi treinado como assassino e ele vai morrer como assassino. Ele é aquele cara, aquela figura... O cara é o fodão, tá ligado? Ele é tipo o... Como que eu posso dizer? Ele é tipo o Chuck Norris daquela idade, entendeu? Daquela época. Ele é o Capitão Nascimento do... Capitão Nascimento, ele mata todo mundo. Entendi. Já o Ezio, ele... Tipo, é o Matias. Então, ele nasceu, ele até um certo ponto ele era uma pessoa normal, mas aí alguma coisa aconteceu com ele que ele foi forçado a... Isso a gente pode até contar, né? Então, já que o Lamoluto não tá aqui, só fazer uma comparação, seria mais ou menos tipo o Mestre Yoda, que já nasceu Jedi, com o Anakin Skywalker, que virou um Jedi. Também. Só que o Anakin parabéns. Depois ficou Darth Vader, né? Parabéns. Um dia você chega perto das comparações. Eu me esforço, mas não dá. Vai treinando. Não, assim, então, aí acaba essa parte de tutorial, ela meio que monta a estrutura do jogo em todos os sentidos. Monta a narrativa, monta a jogabilidade, monta as missões, monta tudo. Te apresenta a cidade e tal. Detalhe, a apresentação da cidade é fantástica, né, cara? A hora que tá montando as cidades, assim. Ah, sim. Você vê montando. A hora que tá carregando, né? Você vê montando a cidade, assim, é muito bacana. Porque ele é um loading também, né? Exatamente. Ah, sim, mas foi um jeito genial de esconder o loading. Uhum. Né? Então, assim, e lembre-se que tudo isso que tá acontecendo é na mente do Desmond que ele tá acessando pelo Animus. Então, é tudo meio que um software de computador, assim. É como se a mente dele fosse um software de computador. A Matrix, computador, né? Tipo a Matrix. Né? Então, assim, tudo meio que montando e tal. Então, assim, aí esse tutorial, ele acaba também apresentando o conflito do jogo. Porque tudo é muito bonitinho, né? Até nessa hora e tal. Só que todo jogo tem que ter um conflito. E aí, do nada... O seu irmão, os seus irmãos e o seu pai, eles são acusados de traição, de tentativa de assassinato e tal. E aí, um juiz, eles são presos. E aí, um juiz, ele te ajuda, né? Um dos amigos do seu pai fala, ó, entrega esses papéis que inocentam a sua família pro juiz X lá. E aí, tipo... Pra você poder salvar a sua família. Aí você pega esse papel, esses documentos, leva pra esse juiz. No dia seguinte, esse é o mesmo juiz que manda matar a sua família inteira. O seu pai e seus irmãos. Né? Ele é o mesmo cara que sabe que a sua família é inocente, porque você entregou os papéis. Mas mesmo assim, ele ordena a execução em praça pública do seu pai, do seu irmão e dos seus dois irmãos. Né? Só que antes disso, você vai falar... Quando seu pai tá preso, você vai falar com ele... E ele pede pra você entrar num compartimento secreto do quarto dele. E aí, quando você consegue achar esse compartimento, você vê toda a parafernália de assassino. E você descobre que você é um descendente de assassinos. Que seu pai é um assassino, né? Que a sua família é uma família que faz parte da guilda de assassinos há gerações e gerações. Ah, agora... Não, desculpa, termina o seu... Não, tanto que o Ezio, ele é um descendente do Altair também. Não é só o Desmond. Mas o Desmond, o Ezio também é um descendente do Altair. Né? Então, aí você descobre isso dessa maneira. Aí no dia seguinte você já tá todo trajado de assassino, vai tentar salvar seus pais da execução e não consegue, e os três morrem. É, e aí começa o jogo mesmo, né? Que é ele atrás da vingança, né, dos assassinos do pai dele. Mas uma coisa que eu sempre pensei, eu não sei se vocês concordam, é que assim, por que criar um grupo, uma guilda aí que se chama Assassinos? Né? Que departamento de marketing é esse que eles têm? Né? Tipo, por que Assassinos? Não teria um nome mais né, menos sugestivos, não? Que não desse tanto na cara que você é o mal da história? Mais discreto, né? É, também. Pô, Assassinos. Seria a mesma coisa de, tipo, sei lá, ter um com a quadrilha chamado Os Bandidos. Os Corruptos. Pô, mas eles não são o mal da história. Não, então, os eles maus não são os templares. Eles não são os maus, mas, pô, confessa que Assassinos é um nome que não passa uma boa imagem, né? Por exemplo, mãe, eu tenho um amigo aqui, ele é um assassino, a gente vai sair pra, sei lá, pescar. Não, tipo, é ninja. Legal, né? É legal, né? Você podia ter pensado um nome mais, né, menos... O ninja. Ninja é um assassino, só que já é mais bonitinho, né? Tipo, é. Ninja é aquela coisinha mais, né? Agora assassino é assassino, né? Não tem como. É, não, então. mas os templários também. Os templários são os templários. Mas eles têm são um nome templário. O templário era soldado, não era assassino. Era assassino também, mas... Templários. É, eu acho que eles podiam ter pensado nos nomes melhores. Eles, não, teriam, eles podiam ter se chamado de Turma da Mônica, talvez. Pô, menos ofensivo que... Ou Turma do Ezio, ó. Turminha do Ezio, né? Turminha do Ezio, né? A galerinha do Ezio. Pô, meu, melhor que Assassinos. Sim, então, tá. Mas a história é isso aí, né? A história aí eu vou. Aí você indo atrás de vingança, basicamente. É a vingança. Porque ele fica cego. O Ezio, no começo, ele é um cara mulherengo, despreocupado com a vida, né? Ele não tá nem aí com nada. Aí depois disso ele já vira um cara mais sério. Você vê durante o jogo até que ele vai ficando um cara mais sério, conforme ele vai ficando mais velho, né? É, ele muda bastante. É, mexe com ele o negócio do assassinato do pai dele e ele fica meio cego pela busca da vingança aí, né? Isso. É, ele envelhece. Durante o jogo ele envelhece, né? No 1 passa mais de 10 anos. Você não envelhece. Você é tipo assim, é como se fosse meio que chutado, sabe? É. Então, não, mas começa... é. Começa e termina com a mesma idade, aparentemente. Sei. É, mas o Edson, assim, que acontece com ele já muda totalmente, assim. Ele já fica um cara mais sério, assim. Mas a história é isso, né? Acho que a história básica é permitir essa. A gente pode falar do sendo assim, gameplay, no Assassin's Creed 2, passam-se anos e anos e anos. É mais de 10 anos durante o jogo que você joga. Então é legal que eles mostram essa mudança na cara do Ezio mesmo, né? Você percebe que ele tá envelhecendo mesmo. Tá? E usaram o artifício mais fácil, que é barba, né? Ah, claro, O artifício mais fácil pra mostrar que alguém está mais velho é colocar uma barba, né? É, ainda estamos nos pixels, né? Não, aí filme também. Pega o Obi-Wan do Star Wars 2 pro 3. Ah, e também é que ele fica todo escondido também, né? Não mostra nada, só mostra a parte da boca mesmo, então fazer o quê? Não, é verdade. O Ezio? Barba. Não, mas então o que eu achei legal desse jogo é a quantidade de coisas que você tem pra fazer e o jeito que elas são apresentadas. Tem uma missão, tem missões que você tem que guardar a honra de esposas, né? Então você tem que ir lá, achar o marido filho da puta que tá traindo nela e bater, surrar ele, né? E aí você ganha dinheiro com isso e tal. Essa é uma missão que você fez pra sua irmã no começo do jogo, que o seu cunhado tava zoando ela, ficando com uma catando uma gordinha italiana lá. Então Putana. Assim, lembrando que na época, pros padrões de beleza da época, as gordinhas eram as bonitas. Sim. Sim. Inclusive, acho que a gente pode até falar já da ambientação, né? Que eu acho que é uma das partes mais, assim, mais bem feitas do jogo, né? Pelo menos foi o que mais me chamou a atenção. Não, só falando dos tipos de missões, depois a gente fala da cidade em si, que é bem legal. E aí tem essa missão. A missão que você fez pro seu irmão caçula no começo é de pegar essas penas. Como seu irmão morre, o seu irmãozinho caçula morre, chega uma parte mais pra frente da história que a sua mãe fica desconsolada. E ela não fala mais. Ela só fica dentro do quarto dela rezando. E ela fala pra você, e não é ela que fala, mas o seu tio, tem uma hora que você encontra o seu tio lá, que ele fala que você tem que pegar as penas, que era isso que o seu irmãozinho caçula tava fazendo. Até quando você pega a missão com ele, você fala assim, mas o que você quer fazer com as penas, Petrúcio? Que o nome do menino é Petrúcio. Aí ele fala assim, é uma surpresa, Ezio. Então, você não sabe o que é, porque ele morre antes dele fazer. Só que a sua mãe sabe. Então, ela quer que você leve as penas pra ela poder completar o que o seu irmão queria fazer pra você. E aí, quando você pega todas as penas, né, você coloca lá todas as penas, ela faz pra você uma capa que tem o símbolo da família Auditore, que é da sua família. E aí, quando você entrega as últimas penas lá no quarto dela, ela levanta, te dá um abraço, e aí ela volta a falar, tipo, o objetivo dela, né, que ela ficou triste, em depressão, no silêncio e tal, acabou quando ela conseguiu fazer aquilo que seu irmão queria fazer por você. E isso é 10 anos depois do jogo. Entendeu? Porque já se passou basicamente o jogo inteiro até que você consiga pegar todas as penas. Então, até de narrativa foi uma coisa legal que isso de ir atrás dessas penas montou, né? Que é uma coisa que eu acho que muitos jogos podiam copiar, que é, ao invés de você só colocar coisas para você buscar, só porque todo jogo tem que ter um número X de coisas que você tem que buscar, entendeu? Que a grande maioria dos jogos tem isso. Mas eles montaram uma narrativa por trás, entendeu? Você ganha alguma coisa no fim, ela é ligada à história. Então eu achei isso muito legal em relação a isso, né? Essa missão de você pegar essas penas. Mas também tem várias outras coisas, né? Tem como você pegar uns tesouros, né, uns baús que estão dentro de algumas casas, que estão sempre guardadas por uns guardinhas. E tem várias maneiras de você tirar o guardinha de lá. Tem como você pegar uns brigões, assim, você vai lá, contrata eles começam a brigar com os guardinhas, você entra. Tem como você contratar as concubinas. As cortesãs. As burlescas, né? As mulheres de casas de burlesco, pra ir lá e começar a seduzir os caras, sem entrar. Então... E também tem um jeito mais legal, que é na porrada. Que é matando. Eu sempre fiz isso. Ou eu gostava das cortesãs, cara. Eu ficava imaginando os caras pegando herpes, sífilis. Tá? Coitado das mulheres, olha o preconceito. Preconceito. Se tiver alguma cortesã aí do século XV, desculpa, ouvindo o cast. Só porque você com a profissão de cortesã, uma profissão tão nobre. Claro, né? Então, assim, tem várias coisas que você faz no jogo que elas são apresentadas de uma maneira muito legal, assim, né? E tudo, tipo, até esse negócio das penas, assim. Tem como você saber o número de penas que tem dentro de uma cidade, que resta dentro de uma cidade, e até as cidades grandes... Tem como você saber em qual região da cidade tá faltando a pena. Então, isso facilita muito para você e te dá um incentivo para você ir atrás. Porque, pô, imagina, você tá na pena 98 e você não sabe onde tem pena mais. Você pelo menos sabe a região da cidade onde tá aquela pena. Para você não ficar procurando. Não, mas isso inteiro, né? Tem que ter mesmo. Desde Donkey Kong 3 tem isso, pelo amor de Deus. No 2 não coloca, né? Então. Eu não consegui fazer 5%. E morto de raiva até hoje. Cara, tem jogo que é feito até hoje que não tem isso, cara. É uma vergonha, né? Então isso é muito legal que eles organizam de uma maneira que te incentiva a fazer, né? E aí, no caso que o Bambus falou da ambientação, fala um pouco da cidade aí. Não, então, uma das coisas, acho que a melhor coisa que tem no Assassin's Creed 2, e provavelmente no 1 também, que eu não joguei, mas vi a fita. Como diria o Lula, são as cidades, né? É a ambientação, porque, como a gente comentou, ele se passa no século XV, não é, Rádio? XV. A época do iluminismo aí, da Itália. Então, aquelas construções são bem típicas, né? Você vê que é aquela coisa mesmo... A cidade passa um ar mesmo de felicidade, assim. Tem as partes da cidade que são mais feias, assim, que são mais tristes, que tem mais sombra. Inclusive, não sei se vocês repararam, mas quando você passa numa cidade, na parte da cidade que tem uns becos, uns lugares que você vê que é mais pobre, as construções, você repara que é mais pobre, e as pessoas que estão lá também estão mais mal vestidas. Tem mendigo na rua. Tem mendigo, tem né? Tem os prostíbulos também estão mais nessas áreas, assim. E as áreas que são mais nobres, que tem as grandes catedrais, né? Tem os comércios, elas são mais claras, né? Tem mais gente nobre andando. Então, assim, achei que a cidade, ela parece muito viva, assim. Ela não parece aquela coisa, sabe, de videogame mesmo, que você vê que é forçado só pra ter um cenário. Ela parece que ela acontece independente de você. Não, né? Foi muito bem feito, e a Ubisoft com certeza fez uma pesquisa muito grande pra chegar nisso, tanto de arquitetura quanto de história pra conseguir esse estado. Eles falaram que fizeram uma puta de uma pesquisa animal pra poder montar a cidade do jeito que ela foi. Foram na Itália várias vezes, e eles falaram até que tinha gente, quando eles estavam fazendo os testes, os beta testes, né? Teve gente que tinha ido pra Itália, que tava jogando o jogo e falou assim: nossa, eu lembro desse prédio quando eu fui pra Veneza, não sei o que lá. E eles falaram que assim, então a gente tá indo pro caminho certo, sabe assim? É muito bem feito, é muito legal, assim. Até as pessoas, né? Quando começa o jogo, tem até um aviso, né? Que o jogo foi feito baseado em pessoas e fatos da época, né? E que o jogo também foi feito por pessoas de todas as crenças e credos e por aí vai. Um dos pontos é a Igreja Católica, então. Mas assim, falando da cidade também, tem bastante prédio famoso também, né? Tem várias capelas, vários prédios que realmente existiram, né? E eles colocam lá essa informação, assim, não, nem todo mundo lê, né? Confesso que eu não li todas também, mas eles colocam um log, assim, né? Uma explicação daquele prédio histórico, né? Quando que ele existiu, se ele existe até hoje, se foi derrubado, foi reformado, enfim. É bem interessante. E outra coisa também que eu não sei se vocês repararam, mas, assim, das várias cidades que tem, eu reparei que a primeira cidade que você aparece, a Firenze, né? Ela é muito vermelha, assim, ela tem um tom de salmão no geral. Assim, não, eu até comentei isso com o Hyde já. Ela parece que ela tem um tom todo de salmão, a cidade em geral, assim. Apesar de ser colorida, né? Mas ela, pelo menos pra mim, passou que ela tem um tom de salmão. E já a Veneza, ela parece que é uma cidade azul, assim, na tá certo que ela tem muita água, né? Então passa por ser azul mesmo. Mas eu falo nos prédios e na decoração da cidade. Não sei se isso eles fizeram de propósito também, mas me passou essa imagem. E aquela que é um brejo gigante, ela é verde, né? Ela é verde, E a cidade... Um brejo gigante, cara, é verdade. Tem um brejo gigante lá. E a outra é cinza, você reparou que a outra é toda cinza, assim? Eu acho que ela é cinza, apagada. Meio amarelada, né? Ela é meio feio, apagada, assim, né? Uma cor meio pastel apagada. Então, não sei se fizesse de propósito, até uma identidade visual que eles quiseram seguir, mas eu achei, assim... Ficou muito bom. Muito bem feito. Eu acho que foi até mesmo pra diferenciar um pouco as cidades, porque, por exemplo, no 1 é tudo muito amarelo, cara. Tem muito deserto, foi essa mesmo, né? Sensação que eu tive muito quando... deserto, sabe? Exatamente. Não é muito deserto, é muito lugar parecido, né? E como ia ter muitas cidades, os prédios são meio parecidos também, né? Se bem que você nota bastante diferença da arquitetura de uma cidade para outra. Na cidade e entre cidade mesmo, né? De uma parte para outra da mesma cidade você nota diferenças, assim. Tem muita diferença. Aquilo que a gente tá falando das partes pobres, né? Que você nota. O que mais me impressionou mesmo é que a cidade, ela parece que ela existe independente de você. Cara, as pessoas, é impressionante. Tá todo mundo sempre fazendo alguma coisa, todo mundo com uma caixa na mão indo pra algum lugar, sabe? Pô, eles derrubam a caixa muito fácil, né? Tem missão quando você tem que ir stealth, o cara vem pra cima de você de propósito com a caixa. Pra você levar no chão e chamar a atenção dos guardas. Você pode reparar, se você ficar parado, ele vem na sua direção. Mas assim, eu acho legal que todas essas coisas parecem mesmo estar acontecendo independente de você, né? E até as pessoas, assim, tem uma dinâmica que se você ficar dando muito pulo por aí, pulando nos telhados e tal, as pessoas começam a notar mais você e você fica mais notório. Os guardas têm uma tendência a te procurar mais rápido do que se você só andar normal. Se você correr, isso acontece. Então, assim, ele é um jogo muito montado... Se você roubar também, né? Se você roubar as pessoas, isso acontece. Ele é um jogo muito montado pra você... pra stealth mesmo, né? E ele é bem imersivo, né? Isso é verdade. Inclusive, essa parte de ser notório, assim, eu acho legal tudo, mas é fácil de você burlar, né? Porque se você arranca algum daqueles papéis de procurado dele, ele já some. E também se você pagar, né, pro... Eu não sei o nome do cara, né? Ele não é o guarda, é o cara que fica falando as leis novas. Sei, é o que ele... Eu esqueci o nome dele. O Town Crier lá. Eu esqueci, mas é um cara que fica falando pro povo, assim, como se fosse o jornal falado, né? Tipo o Beato Salu. você pagar pra ele, ele para. William Bonner, não é William Bonner. É, ele para de falar de você e tipo, sua notoriedade cai, assim, achei. Então, uma parte que eu achei muito foda, falando dessa parte de ambientação e tal, foi a parte que tem o Carnaval de Veneza. Ah, é, que era a noite, né? Que tava muito bem feito, cara. Parece que você tá assistindo um filme que tá acontecendo aquilo e você mesmo vai interagindo assim, mas se você não. Parece que se você não falar com eles nem nada, eles continuam fazendo as mesmas coisas, assim. Não é aquele evento que acontece quando você chega perto e dispara o evento, né? É você ver as pessoas fazendo. Eles vão fazendo aquelas brincadeiras deles e andando com as máscaras pra lá e pra cá. Até a arte, né? A arte é muito legal. É muito bem feita essa parte do carnaval. Quando eu cheguei, eu já tava gostando bastante do jogo, porque eu comprei o jogo meio assim com o pé atrás, né? E quando chegou nessa parte do carnaval, eu falei, ah, então já, pra mim já tá pago, que essa parte foi muito bem feita, assim, né? Até os minigames que você tem que fazer lá foi legalzinho, assim, que eu achei que ia ser meio chato, mas foi divertido até. Assim, eu fiquei muito tempo naquela parte que duraria muito mais do que uma noite só, tá ligado? Uhum. Game, assim, só, isso eu achei meio estranho, eles deviam ter feito uma coisa mais dinâmica. Mas a arte é inegável, cara, muito legal, tudo à noite, fogos e todo mundo fantasiado, aquela coisa, sabe? E eu já tava com a pistola nessa parte do jogo. Então, que você tinha que matar uma pessoa específica, né? E foi a única vez do jogo que eu usei a pistola, porque o cara tava num barco e eu tava em terra. Aí eu fui lá, mirei com a pistola, matei o cara. Foi a única vez que eu usei pistola. O resto foi tudo furtividade mesmo, nem... Tá ligado? Ah, que a pistola não é legal mesmo, né? Tem lá... Então, ela... Ela foge do contexto, né? Tira, cara. Ela tira a imersão. Eu não acho que eles deveriam ter colocado a pistola. Ela tem várias limitações, a pistola, né? Acho que são só 6 tiros, demora pra sair. E ela é super primitiva, né? Uma coisa da época mesmo. Mas mesmo assim, cara, não devia ter tido pistola. Eu acho que eles mandaram mal. Te tira da imersão do jogo. Porque é bem medieval mesmo, aquela coisa, né? Uhum. Então assim, ó, eu acho a arte bem legal, as pessoas independentes de você, a imersão do jogo é muito legal. E as missões, eu achei que ia ficar repetitivo também, mas eu achei que eles conseguiram dar um mix de missões assim, muito legais, porque tipo, você tem que ir atrás de assassinos, só que cada, de assassinos não, de pessoas pra matar, só que cada missão é um desafio diferente que você tem que passar, ou você tem que entrar num prédio muito difícil de entrar, ou o cara tá num barco e você tem que matar ele no barco, você tá no meio de uma festa, sabe, tipo, cada missão ele meio que apresenta um desafio muito único de você chegar até naquele alvo. Entendeu? Isso é muito legal pra não ficar repetitivo mesmo, né? Tipo, o mesmo cara no mesmo lugar, matar do mesmo jeito, usando as mesmas armas e tal. Então, eu achei que isso ficou muito dinâmico também. Realmente, não ficou muito, não ficou repetitivo, não. Eles souberam dosar bem, assim, usar as missões diferentes pra te dar interesse ainda em fazer, né? Então, justamente entrando nesse lance das armas. No 1, você tem 5 armas... assim, básicas, seria a espada escondida, a espada grande, a espada curta e as facas e o punho, né? Lógico. Já no 2 tem uma variedade de armas e coisas para personalizar bem maiores, né? Que a gente vai falar agora. No 2, assim, o que eu... Bom, vamos falar da jogabilidade, né? No 2, assim, tem bastante dessa parte de parkour, né? Que é automático, você deixa o botão no Xbox é o A, no PlayStation provavelmente é o X, né, apertado, e ele escala sozinho, pula, né, vai de um prédio pro outro, enfim, corre, faz tudo automático. Assim. Prince of Persia like, né? Exatamente igual o Prince of Persia, só que assim, só que bem mais automático. Aí é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que é bom, né, que ele faz tudo sozinho, você não precisa ficar apertando, nem mexendo nada, tem hora que nem o Cetista falou aí, que é bizarro. Você pula pra um, sabe, de uma altura de 50 metros sem querer. Nossa, eu xinguei tanto o Ezio aqui na minha casa, eu xinguei tanto ele de burro, que eu até... Ezio, esse idiota que tá pulando. Eu ficava muito revoltado, porque ele pulava, sabe, de 50 metros, você, não é isso que eu quero. Sim, e é um negócio que eu parei pra pensar, eu falei, eu não sei o que sugerir pra Ubisoft, eu não sei o que eu poderia sugerir pra eles fazerem diferente. Porque realmente, se tivesse que ficar apertando, sabe, pra poder fazer cada ação, seria um saco. Toda vez que você tivesse que pular, sabe, imagina escalar. Quanto ia ficar difícil também, né? Porque tem coisa que ele faz lá que é impossível se não fosse automático. Ia ser chatíssimo também. Não, eu acho assim, do jeito que tá, uma grande porcentagem das vezes que você vai fazendo o tal do parkour e tal, é legal assim, você vai olhando para onde você quer ir e você vai vendo através dos telhados e tal, qual o melhor caminho para chegar lá. Quando dá tudo certinho, e você consegue pular exatamente no lugar certo, andar pelo corrimãozinho certo, você agarra no lugar certo. Meu, é uma sensação que, tipo, é muito fluido, sabe? Assim, às vezes dá essa merda de você dar um pulo pra qualquer lugar e pular e morrer e tal. Só que quando tudo funciona direitinho, é muito legal, uma sensação muito legal, assim, que eu não tive em nenhum outro jogo com essa dinâmica, né? Então eu acho que se for fazer de um jeito, é melhor fazer do jeito que foi o Assassin's Creed 2, melhorado, né? Tipo. Sim, tentar diminuir a chance de erro, né? Assim, teve algumas missões que, assim, tinha uma missão que você tinha que perseguir um barco em Veneza e você tinha que ir pelas beiradinhas, assim, e é muito curtinho, né? As calçadas e tem uns pilastres, assim, na água. Então, você tem que tomar muito cuidado nessa parte, porque se você pular qualquer coisinha pro lado, ele se joga na água. Essa missão eu tive muita, muita dificuldade, assim, porque se você não deixar a câmera mirada retinho para onde você quer, ele pula na água, ele pula errado, assim. Então, em certas partes que precisava de precisão, foi difícil, por causa de ser automático. Mas eu concordo, eu não sei como poderia ser melhor, assim, eu acho que eles só podem tentar fazer do mesmo jeito que já é e tentar diminuir a chance de dar esses erros, assim, também. Mas a sensação é boa mesmo, de que funciona realmente. É, muito louco. Então, e assim, quando o jogo te passa essa imersão e você se divertir fazendo algo, porque assim, é uma coisa que eu não lembro qual desenvolvedor de qual jogo falou, que eu acho muito certo, assim. Qualquer jogo que tiver mundo aberto, assim, um mundo mais aberto e tal, você tem que fazer um meio de transporte ser divertido, senão o jogo vai ser uma bosta. Porque o meio de transporte vai ser o que você mais vai fazer durante o jogo inteiro, em qualquer mundo aberto. GTA, sabe? Red Dead Redemption, Assassin's Creed. É bem assim, é um mundo tão aberto que se você não gostar, não se divertir indo do ponto A pro ponto B, vai ser uma bosta, porque esses 10 minutos que você leva, às vezes, chegando aonde você tem que ir, vai ser 10 minutos de bosta, aí você vai chegar lá fazer alguma coisa legal. Né? Entendeu? Então, o Assassin's Creed, eles acertaram direitinho, porque você fica, tipo, muito imerso em, tipo, pular no lugar certo e chegar lá. É interessante, sabe? Também tentar chegar no lugar usando rotas diferentes, porque quando você vai jogando também você vai começando a usar toda hora a mesma rota, falar, deve ter um caminho mais fácil, um caminho mais curto, né? É verdade. Vou tentar ir por outros caminhos. Ou então, depois teve uma hora que eu joguei tanto pelos telhados que eu falei, não, agora eu vou andar pela rua, porque eu falei, caramba, eu não tô vendo nada da cidade, né? Eu vou aproveitar mais. Eu comecei a andar só pela rua pra poder ver as pessoas e os prédios, assim, na rua. É, bem legal. Não, bom, e beleza, mas. Não, das armas, né? A gente tem que falar do sistema de batalha, com certeza, né? Claro. Que é ruim. O sistema de batalha, esse foi o que eu mais, assim, foi o ponto que mais me fez, assim, ficar bravo, ficar com raiva do jogo, assim. Eu gostei. Então, vamos lá. Então, eu vou falar o que eu não gosto e você vai falar o que você gosta. E vamos passar os pontos pra quem tá ouvindo, então. Flame Wars. Não, vamos passar pras pessoas tirarem conclusões, assim. Não, mas peraí, Raid, você não gostou? Eu achei que parece o Prince of Persia antigo. Sabe aquele Prince of Persia do DOS? Eu achei ele muito travado, assim. Achei que não flui nunca. Você não consegue ter uma batalha, sabe, mais dinâmica. Não flui o sistema. Parece... Eu me senti uma partida de Final Fantasy, de turno. Porque uma hora eu bato, outra hora o inimigo me bate e defendo. É verdade. Outra hora eu bato, outra hora ele me bate, entendeu? Porque assim, você não tem muitos recursos, a não ser aquele negócio de você contra-atacar. Que é você ficar, segurar a defesa e ficar apertando o botão de contra-ataque, porque na hora que o seu inimigo for te bater, você aperta o contra-ataque e ele fura o cara, assim. Só que isso não funciona em todos os inimigos, tem uns que são mais fortes, que aí você tem que sei lá, desviar ou usar. Eu geralmente, nos inimigos mais fortes, usava aquela faca, aquela faquinha que ele tá como se fosse um dado, assim, pra matar, porque eu não conseguia matar na espada. Então, assim, foi a única parte que eu não me diverti no jogo, eu achei que, em comparação com as outras coisas, está bem aquém. Eu espero que eles mudem pro 3, porque assim, eu achei que é muito travado, assim. Eu acho que o Raid teve a mesma opinião que eu, né? Eu normalmente matava eles derrubando e acertando eles no chão, porque de outra forma eu não consigo, dava. Porque assim, não é um negócio que você, por exemplo, consegue desviar e bater no cara. Você desvia, ele já, se você desviar e der o ataque, ele vai defender. Então a maneira mais fácil mesmo de matar é com um alto contra-ataque. Né? E sim, fazer o contra-ataque o jogo inteiro é chato. Assim, é o contra-ataque e matar o stealth, né? E matar com stealth. São as maneiras mais fáceis de matar, assim. Então, mas stealth, assim, quando tem um grupo de caras também, você mata primeiro, eles vão te ver. Aí já era. E assim, e também se você ficar só defendendo, você não morre, porque se tiver 10 caras na sua frente e você, quer dizer, se não tiver ninguém nas suas costas e você não defender, e você, quer dizer, se você estiver defendendo, você não morre de nunca, né? Porque sempre ele vai defender todos os ataques. Então, achei que os caras são muito fortes e você também acaba ficando muito forte, não dá uma dinâmica muito boa na luta. Mas eu sei que o setista gostou. O que você tem para defender, setista? Eu gostei, assim, esse negócio do contra-ataque eu achei legal, porque você, assim, quando tem um grupo de inimigos com armas diferentes e maneiras diferentes de atacar, você tem que meio que mapear quem você vai matar primeiro, porque geralmente você chega num grupo de inimigos e você pode pelo menos matar um sem o cara saber. Né? Sim, você vai matar no stealth. Aí depois os outros você mata. Então, assim, como que você pode fazer? Eu, geralmente, quando mais pro fim do jogo, tinha uns caras com armadura mais pesada com lança. E o que eu fazia? Eu tirava todas as minhas armas, eu ficava só com punho. Aí eu ia, eu matava um dos outros caras, principalmente aqueles mais fraquinhos, que tinha espada e tal, que aquilo lá é só pra encher o saco, né? Uhum. E aí eu ficava concentrado no cara com a lança, quando ele me atacava, eu dava um contra-ataque nele, tirava a lança dele, e aí matava todo o resto com lança, e aí eu me concentrava no cara com a armadura, eu mudava pra espada, ou pegava aquelas lâminas escondidas e tal, que dava pra fazer um contra-ataque melhor. Até uma coisa que tem pra falar é que cada arma tem um tempo de contra-ataque diferente. Então, cada arma é bom pra você fazer um contra-ataque com inimigos diferentes, tipos de inimigos diferentes. Então, assim, eu gostei que tem como você mapear como você pode atacar os inimigos de maneiras bem únicas, assim, baseado na arma que você prefere. Então, assim, eu achei a dinâmica de você dar o strafe, né, que é aquilo de você... quando o inimigo te ataca, você dá o tempo certo de você desviar e você pegar o inimigo de surpresa, né? Você fica bem atrás do inimigo, tem como você atacar ele de qualquer jeito. Então, assim, tem vários... Ela é mais travada. Isso, assim, você concorda que ela é mais, assim, mais estratégica do que ação? Sim. Ela é mais pra ser estratégica, sim, do que uma, sim, ação, né? Isso é verdade. Mas eu acho isso legal, porque você tem que pensar antes de você começar a atacar, pra você ter um plano em mente, assim, tá? Quem eu vou matar primeiro, de que jeito, que arma que eu vou pegar, quem são os inimigos que estão lá, qual é a melhor arma que eu posso usar. Tem aquelas faquinhas que você pode jogar de longe, então você pode chamar a atenção dos caras de algum jeito. Então, assim, eu acho que ficou legal o número de maneiras que você pode atacar, com o número de armas, porque tem espada, tem aquela bola de ferro lá também, tem a faquinha, tem aquele... Tem os dardos, tem os dardos, tem o veneno. O dardo, que é genial, que você... que eu acho que é uma das melhores armas ever, assim, do jogo, que é um dardo com veneno que você joga, que o cara, ele não morre na hora. Ele continua andando, aí ele dá uns 10 passos, assim, ele começa a cambalear, fica todo desmaiando, assim, ele desmaia e aí chama a atenção do pessoal. O pessoal chama médico, e como você tá longe dele, é uma distração que você pode usar, e é um jeito que você pode matar o cara, né? Também, isso eu achei muito legal. Assim, uma sugestão que eu dou pra eles mudarem no 3, no Brotherhood, provavelmente não vão mudar, mas assim, eles deixarem, assim, porque o cara é um assassino, então o foco dele é matar no stealth, não é matar na vários caras ao mesmo tempo, tipo um God of War, né? Então, sei lá, eu acho que eles deveriam punir mais você se expor, assim, forçar você mais a matar mesmo com escondido. E como mais ou menos faz no Batman, né? Que você, se você for matar todos uma vez só, por exemplo, quando o cara tá com arma, é impossível. Então, sei lá, tentar te punir mais por se mostrar e tentar deixar menos travado, não sei. Assim, é porque faz um tempinho que eu joguei, porque se eu tivesse acabado de jogar o jogo, eu ia estar xingando muito aqui. Eu lembro que quando eu joguei, eu achei muito, muito ruim. Eu achava muito chato o sistema de batalha. Assim. Ele é chato, mas ele é bem fácil, assim, né? Porque é difícil você morrer na batalha, pelo menos eu achei. Não sei, eu na época me incomodou bastante, mas assim, eu acho que vai de gosto mesmo, né? Vai de quando se a pessoa consegue se dar melhor ou não no o cientista gostou, sei lá, eu e o Raid já não gostamos, mas sei lá, depende do gosto mesmo da pessoa, né? Eu gosto mais de ação, assim, não gostei tanto do sistema, não. Eu espero muito que eles mudem no, no 3, que é uma das coisas que ainda me incomoda bastante no jogo, assim. Parece que tá mais dinâmico mesmo. Eles falaram que foi um dos pontos que eles mudaram mais foi o sistema de combate, o sistema de batalha, né? Então parece bom, assim. Só pra falar uma coisa do... Que o Palos... Então, o Palos teve umas dificuldades técnicas. E ele, não, por enquanto, não está mais conosco. Mas ele falou uma coisa aqui que é bem legal... comentar sobre uma conexão do 1 com o 2. Quando o Ezio ganha as Hidden Blades, né, que são essas lâminas escondidas, assim, o Leonardo da Vinci, você fica amigo do Leonardo da Vinci durante o jogo, né? A gente vai falar um pouquinho de personagens. Ele conserta pra você essas Hidden Blades, né? Essas lâminas escondidas. Mas ele fala que pra usar elas, você vai ter que cortar um dedo. E aí o Ezio fala, não, corta aí, vamos lá, corta essa porra aí que tá atrapalhando. Aí o Leonardo da Vinci fala, não, mentira, tô brincando e tal. No Assassin's Creed 1, tinha um ritual de iniciação que o Altair teve que cortar um dedo. Então era tipo como se esse ritual tivesse acontecido de novo, né? Ia acontecer de novo pra você poder usar as lâminas, mas era zoeira do Leonardo da Vinci. Ele era um fanfarrão, Leonardo da Vinci. Então isso foi uma conexão muito legal que eles fizeram, assim. Inclusive. Mas Fala aí. Inclusive é uma das coisas interessantes também do 2, que são as personalidades que tem, né? Ah, sim. Muita gente, famosa. Maquiavel, só rapidinho. Maquiavel, Leonardo da Vinci, quem mais? O Papa lá, o Borgia. Rodrigo Borgia. O Alexandre VI, né? Teve também o... Alexandre VI. Que é o Papa. O Lourenço de Médici também. Lourenço de Médici. Teve mais gente, cara. As mulheres também eram conhecidas. Isso. E teve um personagem também que eu achei bem legal, que é o tio dele, que é o Mario, né? É legal quando ele encontra ele pela primeira vez, ele não reconhece, né? Ele fala, quem é você? Ele fala, e também Mario! Fala, igualzinho, né? Muito legal. Não, e dizem que no Brotherhood vai ter um que é o Luigi, né? que ele vai ter um primo chamado Luigi ou alguma coisa assim. Então eles vão continuar. Mas é muito legal o jeito que eles montam os personagens, que eles são exatamente o que eles eram mesmo, só que no meio desse contexto do jogo. Então o Leonardo da Vinci, ele era inventor, ele era artista, ele era tudo que ele foi de verdade. Ele tá animal no jogo, né? Eu acho que ele seria daquele jeito mesmo. Ele tá o mais bem inserido. Cara, também acho, cara. Ele só faltou um namorado dele morando com ele, só. De resto, não, tá perfeito. Ele era muito fanfarrão, cara, no jogo. Muito fanfarrão. Ele só fazia piada, zoava. Aí, tipo, ele sempre pegava... Tinha uns colecionáveis. Aliás, esse jogo tem vários colecionáveis, né? A pena, tem esses... essas esquemáticas, né, de arma que você podia levar pro Leonardo da Vinci pra ele montar atualizações, armas novas e tal. Tem uma porra de coisa que tem pra pegar. E, tipo, ele pegava assim, aí ele, não, esse é um desafio, esse eu vou demorar um tempão pra fazer. Aí, tipo, você ficava vendo na câmera com o Ezio, e aí passava um tempo assim, né, tipo, a câmera ia pro preto, quando voltava o Ezio tava, tipo, dormindo assim. Aí o Leonardo, consegui, olha, isso aqui é uma esquemática de uma arma, não sei o que lá. Então, tipo, é bem legal. Nossa, eu imagino ele também daquele mesmo jeito, cara. Tipo, bem fanfarrão e cheio de ideias novas e coisas novas e planos e tal. É bem legal. E o Machiavelli, ele é bem Machiavelli mesmo, né? O Nicolau, tipo, ele e ele faz parte dos assassinos. O clã que ele faz parte não é dos Templários, é dos assassinos, né? E o Borde mundo... é um Sif, né? Com certeza, então, o Borde, né? O Borde, depois que eu joguei, eu estudei bastante da vida dele, né? Eu queria saber quem é esse cara. E eles fizeram ele perfeitamente, assim. O cara era daquilo lá mesmo, né? Ele virou papa comprando o Conselho Jedi da Igreja Católica. Da Igreja Católica. Ele é um cara que... Ele tinha uma filha, né? Um papa que tinha uma filha. Várias amantes, né? Várias amantes. E ele... A filha dele ia ter um bebê, né? Uma criança. E ele não sabia se ficava feliz por ser pai ou por ser avô. Imagina, né? Coisa bizarra. Não, então, mas... E assim, dentro do contexto do jogo, ele é o vilão. Ele é a pessoa que tomou a decisão de executar a sua família lá no alto escalão. Então, tipo, ele é o objetivo maior que você tem que chegar, é o Rodrigo Borja, né? E isso também diz um pouco sobre quem são os vilões e quem são os bonzinhos no jogo, entre aspas, né? Porque os assassinos, assim, lembrando, os assassinos ganhavam dinheiro assassinando pessoas que as pessoas iam lá, pagavam ele, ó, assassina tal, ele vai lá e assassinava. Então, os assassinos não eram pessoas boas, não era um grupo de pessoas bonzinhas. Só que no contexto da história do jogo, o injustiçado foi o Ezio. Entendeu? Então, tipo, você é que nem o Dexter, tá ligado? Você só assassinava pessoas más. Uhum. E que a justiça não conseguiu alcançar. Então, quem assiste Dexter é igualzinho, cara. O justiceiro, né? O Ezio era o justiceiro. Compre, né? Já tá barato esse jogo do Assassin's Creed 2 e como tá saindo o Brotherhood, eu recomendo muito jogar, assim. A gente fez até, não falou de tudo que tem pra pessoa só ter um gostinho e ter vontade de jogar, né? Mas eu recomendo bastante. E até quem tem Xbox aí, a Xbox vai vir oficialmente pro Brasil em 10 de novembro, né? Aliás, que essa quinta-feira dessa semana, dia 4, vai ter uma coletiva de imprensa da Microsoft Brasil falando quais vão ser os preços e os detalhes, tudo. Então, quinta-feira passada, no caso, né? Quinta-feira passada. Já foi, né? Essa quinta-feira. Então, ó, gente, vejam a porra da coletiva de imprensa. E tem esse jogo, o Assassin's Creed 2, ele tá no Games on Demand lá, que eu acho que vai estar disponível pra gente baixar. Então, até você não precisa nem comprar a mídia, você pode só comprar direto do seu Xbox em 10 de novembro e baixar pela Xbox Live. Então, assim, não tem desculpa pra não jogar Assassin's Creed 2. Mas comprem pelo Submarino, né? Comprem pelo Submarino, no quem tem PS3 também tem usado a rodo, né, de PS3, é fácil achar jogo usado de PS3, então não tem desculpa. Tem pra PC, pessoal? Não sei, hein? Acho que sim, acho que tem dúvida, hein? Então não tem desculpa, jogue, né? Jogue. E esse foi o OrionCast 37, espero que vocês tenham gostado do Assassin's Creed 2, a gente recomenda sempre vocês jogarem mais o 2, né? Nesse caso, ele é mais... Você pode ver no YouTube, né? Joga pelo YouTube o 1. Um. E o 2, joguem, porque é muito legal, muito divertido. Foram as 22 horas mais bem gasto que eu gastei em videogame, assim. Uma surpresa muito legal do ano passado. E joguem, muito legal. E é isso aí. Até o próximo cast. Lembre-se sempre de deixar comentários, ler os nossos artigos lá no site, que tem sempre alguma coisa interessante para ver. E até o próximo cast. Valeu. Até mais.